Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o Jomon, o Mario, porque estamos no Brasil, não pôde comparecer, então eu serei o host dessa vez. Do meu lado esquerdo está o Lucas. I never saw it coming. E do outro lado do mundo, da onde veio o Joker, está o Jeff. Eu nunca fiquei tão feliz que eu não consegui comprar uma coisa. O que, que você não conseguiu comprar, Jeff? O pacote de 63 amigos do Smash. Eu não sei por que diabos a Amazon faz a Cyber Monday na sexta-feira, em dezembro, não em novembro. Aí lançou, sei lá, o pacote de amigos pra comprar. E eu entrei 6 horas, que era o horário que eles iam começar a vender, e eu fiquei dando refresh, né, na página. Só que aí quando deu sold out. Tipo, eu não consegui. Tava pra venda, não tá disponível pra indisponível. A sua internet não foi rápida o suficiente. É, a minha internet não foi rápido o suficiente, mas eu consegui ver o preço, era 84 mil ienes. Eu falei, isso ia pesar no orçamento do mês que vem. Fazendo a conversão, dá quanto? E são quantos bonecos também? Sempre tem que fazer, vamos fazer os cálculos bonitos. Dá quase 3 mil reais. Caralho! Dividido por quantos bonecos? Dividido por 63. 47 reais por boneco. É, o preço não tá tão camarada, mas considerando que é o pacote completo, eu acho que tá valendo. É 13 dólares o Amiibo, né? É isso aí. É, na verdade não tem desconto, é só tipo você comprar todos de uma vez. E você ganhar, acho que umas 10 caixinhas pra você colocar os Amiibos lá, tirar da caixa e deixar bonitinho. Aí vocês têm que escolher 10 ou 60 pra deixar bonito? É, eu não sei por que diabos eles chegam e tipo a caixinha ele cabe 50. Aí só cabe 50, não cabe 63. Mas eu achei, sei lá, é aquela coisa de maluco, né? Tipo, você vai comprar todos os amigos de uma vez e é uma facada, mas... É, quase. Quer dizer, quase não. Não cheguei quase nem aconteceu. Perto. É, mas eu quase fiz uma besteira e comprei. Ainda bem que passou. Que outras pessoas que fazem besteira te impediram. É, sei lá, aqui no Japão, assim, as coisas, elas não é que são baratas, elas são acessíveis, né? Você não toma a conversão de... você pega seu dinheiro e divide por 3, né? Tipo, as coisas são, sei lá, 10 dólares é, sei lá, 10 dólares, não é 30. Então, aqui no Japão, tipo, tudo que lança novo, você fica assim, do tipo, cara, eu tenho que comprar agora, porque senão eu vou pagar daqui a 2 meses, sei lá, 2 vezes mais caro na Amazon, sabe? Um exemplo besta é, tipo, o Articuno do Pokémon Fit lá, que eles relançaram 150 pokémons e, tipo... Os Zapdos e Moltres é baratinho, e a porcaria do Articuno é 2 vezes mais. É uma sensação muito estranha, tipo, viver num país em que, tipo, você tem acesso a tudo, mas tudo é limitado, então você tem que, tipo, meio que comprar na hora. É estranho pra quem veio de, sei lá, de um país que a gente não deve gastar dinheiro com essas coisas, porque as coisas não são acessíveis. Recentemente a gente teve um evento que ocorreu em Los Angeles, que foi o The Game Awards, que é um evento com o objetivo de celebrar os videogames em geral e esportes também. Muitos jogos concorrem a um monte de categoria de prêmio, como melhor direção de arte, atuação, música, e o principal deles que é o jogo do ano. Eu assisti esse evento e infelizmente a Nintendo não concorreu a tantas coisas lá. Não sei se chegou a ganhar algum prêmio também, na verdade. A Nintendo, pela Nintendo, acho que não ganhou nada, né? Teve jogos terceiros, assim, que estavam em plataformas do Nintendo, Celeste. Acho que o Dead Cells ganhou alguma coisa também, não foi? Ganhou, o Dead Cells ganhou de ação. É, então, essas coisas, esses ganham. A Nintendo, ganhou? Ela conseguiu perder o prêmio Jogo Família, que foi pra Overcooked, e, tipo, ela tinha, acho que, sei lá, 3 ou 4 indicações. É, tinha Labo, né? É, o Mario Party e o Mario Tennis. O Labo também. E Labo também. Isso. Bom, enfim, a gente sabe que ela marcou presença com alguns anúncios, alguns comerciais de Smash e o Red no palco. E aí eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam da participação da Nintendo no Game Awards 2018. Eu achei assim, o início da apresentação teve aquela parte com o Phil Spencer e com o Red e com o cara da Sony, que eu esqueci o nome, desculpa a cara da Sony. E eu achei bonito, assim, eles... Tá bom, você percebe que eles não treinaram muito pra falar as coisas em sequência, né, pra um continuar completando o outro. Mas é legal o os três aparecerem juntos e mostra que o Video Game Awards tem, o Game Awards, né, tem bastante moral, né, na indústria já. Acho que a festinha particular do Geoff Keighley faz sucesso, né? Acho que, com relação aos três juntos, pra mim, é tipo meio que... A partir do momento, sei lá, se tem dois juntos e o terceiro não tá, aí você começa a xingar o terceiro, né? É uma coisa meio... Pra mim é forçada. É bonito, mas é aquela coisa, eles são competidores, acho que, sei lá, nem todos são amiguinhos desse jeito, mas você tem que... Ah, não são. É. Não precisam ser. Você tem que se esforçar porque você é relações públicas. É, eu acho que foi tipo uma cordialidade os três lá na frente, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma masturbação do próprio evento pra ele mesmo. Porque o Jeff... É Jeff o nome do cara, né? Porque o Jeff anunciou isso aí sorrindo, ele parecia uma criança abrindo um presente de Natal com 10 anos. Ah, não, mas é o evento dele, assim, e a gente tá vendo esse evento crescer, que ele começou e, mano, ele conseguiu colocar os três lá juntos, sabe? Você não vê isso em E3, sabe? Porque principalmente os três vão anunciar coisa mais ou menos, às vezes dando um alfinetado no outro. Mas aí ele conseguiu meio que mostrar que é uma celebração da cultura do videogame. Na verdade, Jomon, o evento começou já com um trailer direto de um jogo lá, que era da Annapurna Interactive, acho, que é uma distribuidora, que é o Sayonara Wild Hearts. É o pré-evento, né? O pré-show. É isso que eles chamam? Eu não lembro agora. É, eu lembro da abertura ser esse jogo direto. Já apareceu o símbolo do Switch lá, o estalo de dedos. Eu já achei que ia ter um anúncio pesado até já. Aí ainda nem era evento, né? E eles entregam o troféu antes de começar o próprio Game Awards. É muito, muito bizarro isso. Mas nesse jogo específico eu achei, tipo... Eu não entendi porra nenhuma o que tava acontecendo. Eu tava perdido ainda na stream. E super alucinógico, me lembrou... Acho que é Res, é um jogo de PlayStation que também é meio alucinógico. Eu achei muito... Qual? É Res o nome, eu acho. Que tem uma versão VR. Ah, cara, tem o LSD Simulator. É Res? Eu não sei. É Res. Que tem esses brilhos estranhos, sei lá, eu achei... Eu não conheço. Ah, acontece. Paciência. Não, é que eu nunca ouvi falar disso aí. Eu já ouvi falar, mas, assim, eu não sei, esse jogo, ele jogo que tenta pegar muito na arte e é de ritmo, por não gostar do gênero, sei lá, pra mim, tipo, eu passei meio que batido, acho que, não sei, eu não gostei. É, esse jogo aí me lembrou um pouco, acho que é aquele jogo de VR que é o Beat Saber, que você sai, tipo, com os negócios do Move lá, batendo umas coisas coloridas. É, eu achei bem esquisitinho, mas eu confesso que o visual eu achei bem legal. E aparentemente eles são vários minigames em um só, porque aparece a mina andando de moto uma hora, depois já muda bastante. É confuso. O próprio nome já é confuso pra caralho, na verdade. Mas eu vou esperar mais antes de jogar esse jogo. Aí depois de um tempo, não lembro exatamente quando, eles anunciaram um jogo da Marvel exclusivo pro Switch. O pessoal ficou até zoando que é a versão, assim, pra bater de frente com Amazing Spider-Man do PS4, mas a gente sabe que o peso não é igual, nem fudendo. Mas o jogo se chama Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, e conta com uma porrada de personagens da Marvel, você vai poder jogar com seus amigos, acho que até 4 pessoas, pelo que eu entendi no trailer. E ele parece ser aquele clássico beat'em up aberto que você sai batendo um monte de gente. Ele foi feito pela Teen Ninja, não foi? Eu não sei se as versões originais foi feito pela Teen Ninja, mas esse sim. É, então, as originais não foram. A Teen Ninja foi um dos que desenvolveram o Hardware. Então você sabe da onde tá vindo isso, né? É desenvolvedor da Live e tal, os Fire Emblem Warriors. Então dá pra considerar, não tem o nome Musou no jogo, mas tá numa pegada muito forte de Musou, isso aí. E eu achei interessante. Eu gosto da cinemática da Marvel, né? Eu não sou um leitor de quadrinhos. E eu achei legal o anúncio do jogo. Parece ser bem descontraidão. O problema é que eu acho que eu não pagarei o preço cheio nisso. É preço cheio? $60? Tem que ser. Você pega a licença da Marvel e você não coloca $60? Você vai colocar 40? Caralho, cara. Você não tinha pensado nisso? Não, porque no trailer do jogo, eles mostraram muita animação dos golpes especiais do personagem. E quando mostrava o jogo em si, que eles andando, batendo, era feio pra caralho. Eu achei meio zoado, não gostei não. Ah, mas esse jogo é patrocinado. A Nintendo entrou com um acordo lá com a Marvel pra fazer e colocou nas mãos de, sei lá... da Team Ninja, que sabe fazer melhor do que os estúdios internos da Nintendo. Eu acho que, bom, com certeza, até pela exclusividade, aquilo ali foi comprado e os jogos anteriores, eu não sei se vocês jogaram, eu acho que a versão de Wii era uma versão muito ruim, porque a câmera você controlava com o Nunchuck. Aí eu chamei, sei lá, chamei meus amigos pra jogar e tipo, eu não sabia que a câmera controlava com o Nunchuck. E alguém deixou o Nunchuck virado e a câmera ficou girando e girando e girando. Pariu, cara. Aí um ficou tonto, falou, não quero mais jogar. Eu falei, nem eu quero jogar essa porra, velho. Mas você tem esperança de pegar isso aí e jogar um multiplayer, Jeff? Eu tenho. Sei lá, acho que talvez isso, pelo menos aqui em casa, que são pessoas que jogam menos videogames, faça mais sucesso do que se eu pegasse Diablo. É, e os caras tacam logo o Thanos no final do trailer só pra pegar o hype do filme. É tudo Armação. É o mínimo, né, velho? Você tem que aproveitar o que tá em voga. Depois de um tempo, eles mostraram um trailer novo do Mortal Kombat 11, e eu juro que eu não sabia que ia sair pro Switch, na verdade, porque os Mortal Kombat 10, ele não saiu pro Switch, eu achei que não ia dar. Aí eles fizeram todo um trailer lá com uma música engraçada, e eu não sei como os personagens conseguem se matar tanto lá e continuar de pé. Então, os caras morrem várias vezes no decorrer daquele trailer, e com aquele rap cansado, mano, parecia que o cara tava com desgosto da vida cantando. Não, cara, é ridículo. O cara enfia uma faca no olho do maluco, cara, porque ele tá... A cara dele tá reconstruída, ele tá de boa. Aí o cara tem que, tipo, tirar metade do torso dele e dar uma voadora na espinha dorsal pra derrotar o cara. Não, mas ele não morreu, só acabou o trailer, velho. Pior que isso é verdade. Mas o... Mano, assim, na honestidade, vocês viram o logo do Switch? É que eu não tinha nenhuma esperança disso sair pro Switch. É o que eu falei. Eu não vi. Eu não lembro de ter visto o logo. Eu sei que saiu depois em... Quando eles foram anunciar no Twitter essas coisas do jogo, aí eles falaram, vai ter pra PS4, Xbox One, PC e Switch. É, por isso que eu fiquei bugado, eu não entendi. Eu vi a notícia depois e pensei, nossa, eu não lembro, não consegui associar no momento que era pro Switch também. É que tava bem no cantinho ali, isso foi... Tava escondido o logo do Switch? Não tava escondido, mas tava bem baixo o logo de todas as plataformas. E, tipo, como a gente nem esperava que esse jogo saísse, tipo, ninguém fez questão de olhar, mas... Não sei se vocês chegaram a ver, não sei, a edição Premium não vai estar lá. Só tem no Xbox e no Play 4. A edição Premium tem o quê? É isso que eu não entendi. Eu li o PR deles e não entendi. Eu não sei se, tipo... Eu acho que é o mesmo jogo. Acho que, tipo, a edição Premium deve ser, sei lá, só com mais coisas, assim. Tem gráficos assim melhores a edição Premium. Mas assim, o jogo é aquela coisa, só apresentou o trailer, não apresentou gameplay de nada. Mas só de ter Mortal Kombat de novo e sem sangue verde nos consoles Nintendo, acho que já dá pra perceber a importância do console. Acho que se você vai lançar um jogo multiplataforma, coloca no Switch que também vai vender. É o que foi o caso do Dragon Ball FighterZ. Eu não sei exatamente as vendas dele no Switch, mas pelo que eu vi, o port foi bem feito. Acredito que esse do Mortal Kombat também será bem feito. A maioria dos ports não estão pecando muito. Mas sobre Mortal Kombat, eu joguei mais os antigos, no Super Nintendo mesmo. Joguei pouquíssimo dos atuais. Eu acho que a série, pelo que eu joguei pouco e também vi de vídeo, evoluiu numa pegada legal. Tem aquela questão dos golpes raio-x, que aparece mostrando o soco afetando por dentro do personagem. É que eu não sou fã dessa pegada violenta no Mortal Kombat. Não é um negócio que me agrada muito. Mas eu acho que é uma boa adição do Switch e vai fazer uma diferença sim. Eu não tenho mais o que comentar, vocês falaram tudo. Eu vou só ser eco de vocês. Depois de um tempo, tem que ter Fortnite, é inevitável. O jogo no momento, todo mundo fala desse jogo. A gente teve um monte de gente de Twitch, pessoas famosas lá em cima de streamer falando de Fortnite. E fora que a Epic Games deve ter pago uma grana, assim, deve ter sido uma puta patrocinadora desse Game Awards, porque só tinha coisa dela, né? Não, cara, imagina, eu não sabia que existia a Epic Store, que tava começando a vender jogos. Aí toda hora tinha propaganda, não, você vai acessar esse jogo antes na Epic Store, aquele jogo do desenvolvedor da Bastion, que é o Hades, você consegue acessar ele antes na Epic Store. Eu não tinha associado, eu pensei, caralho, eles estão querendo bater de frente com a Steam e com a Origin? Então a Epic Games, assim, foi fudido que eles pagaram. Mas no Fortnite as novidades são as seguintes. Agora vai ter o Fortnite Creative. Ou seja, cada jogador vai ter uma ilha privada que consegue convidar alguns amigos, creio que seja em torno de 15. E aí você faz o que você quiser na ilha, de acordo com a física do jogo e os objetos que você cria. E assim, eu não tenho muito comentário, eu não jogo muito Fortnite, mas parece ser uma coisa bem grande pra quem gosta. Alguém aqui gosta? Eu não gosto, mas é aquela coisa, como um jogo é serviço, tem que sempre se reinventar. Sei lá, se fosse... esse negócio de, sei lá, ter o seu lugar, ter a sua casa, ter coisa, acho que... É a direção, entre aspas, comum de todos os jogos, que você fala assim, ah, vai se personalizar um lugar que é seu. Mas tá certo, tem que fazer isso e sei lá, pra quem gosta de Fortnite, sei lá, se divirta e faça alguma coisa bem a sua cara, bem personalizada. Bem Minecraft. Cada vez a linha entre Minecraft e Fortnite diminui. E eu só tenho isso pra falar, desculpa, gente. Eu também não tenho muito, não. Mas eu acho que a gente nem deve falar muito, porque a gente não joga, e aí seria merda a gente falar muito. E vai lá, Lucas. É a hora que eu tava esperando. E agora o momento que o Jomon não consegue se conter. Eu não lembro que prêmio que eles iam apresentar. Eles tinham comentado que ia ter... Falou, acho que foi o Jeffrey... É Jeffrey que se fala o nome dele? É Joff. Joffrey. Tá, não, Joffrey. Joff Killer. Eu acho. Não é Joffrey? Killer, deixa eu ver. Ah, mano, eu detesto o nome desse cara. Eu acho. Pera, Game Awards. Joff. Ah, tá, Joff, vai. Eu não consegui acompanhar ao vivo o anúncio do Joker do Persona 5 no Smash, porque eu tava morrendo de sono e tava literalmente morrendo. Tive que dormir. Porque acordar às 5h30 da manhã e aguentar esse evento tava meio complicado. Mas eu acordei de manhã, eu vi a notícia e, tipo... Só não gritei de alegria aqui pra não acordar a casa inteira. Mas eu imagino o quão hypado o Jomon ficou vendo ao vivo esse anúncio. Mano, tipo, depois que o Geoff, ele falou que ia ter o negócio do videogame do... Falou assim, ah, vai ter experiências ainda e deu aquele corte. Eu não suspeitava que era o Joker no Smash até ele receber a carta. Até no vídeo dele ele recebeu... Mano, não suspeitava, porque aquela coisa. Ficou preto. Eu falei, ah, isso é porcaria aí, vai ser o jogo da Project Red. Aí, porque eles fizeram a mesma coisa na E3, eu não lembro qual foi a conferência que eles fizeram. Acho que foi na Microsoft, no final. Que aí eles hackearam a conferência. Eu achei que era isso. Aí mostrou o Take Your Heart. Eu falei, ah, Persona 5 de dança. Aí passa um pouco, Persona 5 de luta. Aí passa um pouco, apareceu a carta branca. Aí eu falei, ainda não era uma carta, era uma tela. Eu falei, ah, Persona 5 no Switch. Aí quando ele virou e tinha o símbolo do Smash, aí eu acordei a casa inteira gritando euforicamente às 2 da manhã. Foi muito idiota, mas eu não me arrependo nem um pouco, porque, assim, quem acompanha a gente sabe o quanto a gente gosta de Persona e tal, o quanto a gente enche o saco, principalmente eu encho o saco com o Shimeo Tensei e variantes. E você ter esse personagem no Smash, que eu ainda acho que é um personagem muito pequeno pro Smash, mas ele aparecer no Smash eu acho fenomenal, assim, é fantástico isso acontecer. E se eu não me engano, algum ouvinte preveu isso, cara. Não é prever, né? É lista de desejos. Ninguém preveu porra nenhuma. É verdade. Eu acho que é difícil, acho que... não sei, bom, agora já que o Jomon pagou pau, eu vou falar a minha versão. Eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, eu vi aquele cara, eu nem reconheci, porque eu não... eu não jogo Persona. Mas assim, ao contrário do Jomon, eu acho que ele não é pequeno, não, pro Smash. Eu acho que ele é, sei lá, é só jovem. Eu acho que quando você, sei lá, você fala de RPG, sei lá, pra pessoas mais novas, não é Final Fantasy, é Persona. Então, acho que até faz um sentido ele estar lá. E até mesmo, sei lá, se a Nintendo chegasse na Sega, né, que comprou a Atlus e falar, ah, então, quer colocar mais um personagem? Você ia com a sua franquia mais forte, né? Ou, sei lá, que você quer que cresça. Então, eu acho que até faz sentido. Eu não acho que é tão pequeno, eu só acho que é moderno demais. Eu gostei porque no Game Awards do ano passado, o Persona 5 concorreu ao jogo do ano. Então foi uma... Não diria uma continuação, meio que uma ligação legal. Ou seja, Persona 5... E ganhou no ano passado a RPG do ano, se não me falha. É, roleplay. É, exatamente isso. Aí eu achei legal essa ligação. Ou seja, Persona 5 apareceu novamente. E o que eu vi foi que muita gente que não conhece Persona desceu o pau no personagem, falando que era mais uma pessoa de anime, que usa espada. Ou seja, não conhece porra nenhuma. Eu entendo que se você não jogou Persona, você fica desanimado, você pode achar que a Nintendo desperdiçou um slot, por exemplo, nos personagens da DLC. Mas vão vir outros 4 aí, eles têm que agradar muita gente. Eu acho que o Persona 5 tem tem um nicho de pessoas que queriam o Joker no Smash. Eu sinceramente, antes tinha pensado um pouco, tipo, ah, seria legal, mas acho impossível. É essa a ideia. Eu pensava que ia vir, assim, se fosse pra vir, eu achava que ia vir o Jack Frost, porque... Mas assim como eu achava que era pra vir um Chocobo em Final Fantasy e não veio, eu errei de novo e veio o Joker, que é o personagem do momento, né? O personagem da Aphos do momento. É, então, só pra justificar um pouco mais ele no Smash, o Persona Q2, que saiu no Japão, acho que o personagem principal é o Joker. Então ele não, tá... É assim, é, são não. vários personagens de Persona, mas aparentemente eles estão dando um tratamento maior pros personagens de Persona 5. É, que eles são a parte mais atual, né? Aí quando aconteceu... O chato é assim, mas isso acontece com o Fire Emblem, por exemplo, porque o Ike, quando o Brawl saiu, ele era relevante. Agora ele é só um protagonista no jogo passado, né? E o Joker vai ser a mesma coisa. Quando sair o Persona 6, ele vai ficar menos relevante, só que agora ele é a coisa mais relevante da série. Sim, sim. Mas meu ponto é o seguinte, dá pra justificar que ele tá no Smash, pelo menos que ele tem um jogo na Nintendo, ele aparece. Ah, mas eu acho, na boa, que Persona 5 aparece pro Switch num futuro aí não tão distante. Porque a Atlus já tá fazendo o Shin Megami Tensei 5 pro Switch, e eles têm aquela coisa, eles têm mania de lançar a segunda versão de Persona, né? Na época PSP e PS Vita, as versões dos jogos de PS2, a versão upgrade era PSP e PS Vita. A Sony não tem mais portátil. Onde você vai lançar o seu jogo portátil? Tem um Switch dando sopa que tá vendendo pra caramba. E já tem uma galera fã do seu RPG que você vão comprar o Shin Megami Tensei 5, porque você não dá logo o Persona 5 pros caras também e deixa os caras felizes lá, jogando. Ou fazer o contrário, você populariza o Shin Megami Tensei 5 com o Persona 5. Pois é, cara. E eu vou te falar que eu vi gente comprando Smash só por causa do Joker. Eu não tô brincando. Já comprei Smash. Eu já vi. Eu não tô mentindo. Eu acho essas pessoas malucas que compram Smash só por causa de um personagem. Mas acho que o contrário também, sei lá, é verdadeiro. Eu acho que dá pra você dispensar o Fighter Pass se você não gosta do Joker. Porque, tá, sei lá... Então, eu acho que, sei lá, é um personagem que você não tem afinidade, você não precisa gastar mais. E provavelmente, sei lá, dos outros quatro que vai vir, é difícil agradar você e ser fã dos quatro. Então, acho que dá pra você viver. Se você não gosta de Joker, provavelmente você já também não vai gostar de Fire Emblem, né? Aí você já compra só os personagens que você gosta. Não vai naquela de comprar o Fighter Pass. É mais nesse sentido. E eu acho que, sei lá, pra mim, o anúncio do Joker foi ruim porque eu não tenho ligação com ele, mas dá aquela esperança de... dá aquela esperança e meio que tira também. De todos esses personagens serem mais, assim, tipo, coisas meio que patrocinadas ou pra lançar jogos. Tipo, a Nintendo chegar quando sair Resident Evil pro Switch e jogar um personagem de Resident Evil. Só que aí, nesse sentido, acho que se a Nintendo abordar a Capcom, acho que eles iam de um personagem de Monster Hunter. Aí que eu fico meio triste. Ó, vou fazer minha previsão aqui. Eu acho que vai ter o Chris e a Jill da Resident Evil e vão ser skins alternativas, um do outro. Nossa! É só isso que eu falo, pronto. Tá bom, então, você joga o seu... Mas, assim, saindo um pouco do Joker e indo entrando pra DLC de Smash, vocês acham que pra DLC de Smash eles vão continuar com personagens estouro? Assim, né, personagens que ninguém esperava, personagens que tem um público, porque o Joker, no caso, o público ocidental, ele não é, acho que é tão foco. Eu acho que quando você anuncia o Joker, você quer agradar o público japonês, né? E você acha, então ele é importante para um certo tipo de público. Você acha que eles vão anunciar, por exemplo, sei lá, personagem grande, anunciar Steve, não sei, o Chris e Jill da Capcom, você acha que eles vão anunciar isso? Ou vocês acham que eles anunciaram o Joker de primeiro pra convencer o Fighter Pass, e aí o resto eles vão colocar, tipo, personagem de Fire Emblem, personagem de Pokémon, que são personagens com menos expectativa? Eu acho que vai ser 3-2, vai ser 3 third parties, contando com o Joker e, sei lá, 2 da Nintendo. Aí, aquela coisa, abre as portas, sei lá, você pode anunciar qualquer coisa, você pode pegar até o Banjo e jogar lá no meio e fazer um jogo novo, tanto pra Switch quanto pra Xbox. Só não vai ter Spring Man e Rex. Você não vai opinar se esse vai ser o padrão que a Nintendo vai adotar, ou você concorda com o Jeff? Ah, eu concordo com o Jeff. Eu não sei se todos vão ser pra estourar a boca do balão mesmo. Eu acho que o último vai ser o quinto personagem, que nem foi a Bayonetta, que ninguém esperava e pá, do nada apareceu. Eu acho que vai ser estilo Bayonetta, que foi o último personagem pra, tipo, quebrar padrão e, nossa, não faz sentido ela ir, mas tá aí. Então é É possível muito mais coisa. E só uma um final, eu não sei se vocês querem ser alguma coisa. Eu vi muita gente falando que achou o Joker. Ah, depois que o Joker depois que apareceu o Joker, tudo pode acontecer. Na minha opinião, assim, só pra deixar no cast, na minha opinião, o Joker ele não é mais do que continuação, sei lá, do que o Cloud apareceu e fez. Ah, o Cloud aparece, então qualquer um pode aparecer. Porque não tem relação com a Nintendo super direta, né? O Cloud aparece em jogos de 3DS rítmicos. O Joker aparece num jogo, num spin-off de Persona deles todos chibis, no 3DS também. Então não acho, tipo, o Joker um quebra de paradigmas igual foi os personagens do Smash 4. É, eu só sei de uma coisa, Jomon. Vai ter o amiibo do Joker, eu vou comprar essa merda, e com certeza a Atlus vai deixar de colocar mais de duas músicas no Smash, ao invés da Square Enix fuder o Final Fantasy. Rivers in the Desert é a única coisa que eu peço. Pra mim o limite o personagem tem que originar no videogame, de resto, acho que é isso. Chupa então, Goku! É isso aí. E é isso aí, termina assim, eu acho bom. Nessa última sexta-feira, foi lançado finalmente Super Smash Bros. Ultimate para o Nintendo Switch. E eu fui um dos otários que ficou esperando até as 3 da manhã, porque eu sou um canadense brasileiro, para poder jogar o jogo. E assim, no momento que eu estou gravando o podcast, eu tô meio que privado de sono, que eu dormi 3 horas nos últimos 2 dias, basicamente, por causa do jogo. E eu não sei, assim, o Jeff também... passou por isso, só que ele começou a jogar meio-dia do Brasil. O que você tá achando do jogo, Jeff? Eu não tive tanta oportunidade de jogar porque eu tava trabalhando. Aliás, quando eu podia jogar meia-noite, mas eu tava no trabalho, só saí, sei lá, 8 da manhã. Cheguei, sei lá, só testei o modo o World of Light, quer dizer, vi a abertura de novo, fiquei cantando que nem idiota. Joguei um pouco o modo World of Light e eu não sei o porquê, mas eu acho esse jogo muito brilhante. Ele tem um brilho... É, ele é meio brilhante mesmo, eu também não sei porquê. Ele é brilhante no sentido de brilhar ou de ser inteligente? De brilhar. Brilhar. Ah. De fazer quando você ataca. Eu não sei. Eu acho que isso que me marcou mais, assim. Eu joguei muito pouco, assim, pra falar muita coisa, assim, mas é mais nesse sentido. Eu peguei o controle do GameCube, abri, não sei o quê, o adaptador, chegou a caralhada de controle aqui em casa e eu fui testar um pouquinho, mas... O modo World of Light é, assim, é bem interessante como eles usam o pedra, papel e tesoura de uma forma bem arbitrária, né? Porque quando você tá com um spirit que não é bom contra aquilo, é realmente difícil ganhar uma luta. Não sei se você chegou a jogar, João. Ah, eu joguei bastante World of Light até, e é... O pedra, papel e tesoura nem me incomoda tanto. O que acho que talvez me incomode é que quando o número do bicho é muito grande, sei lá, personagens que têm um espírito 4 estrelas, por exemplo, mano, se o seu espírito não tá super upado, você não vai conseguir. Você vai dar 1% de dano, o cara vai dar uma porrada em você e tira 20. Assim, eles fizeram um jeito pra você não conseguir passar se você não fizer como eles querem. E qual foi pro seu primeiro espírito? O meu primeiro Spirit foi o Flygon de Pokémon. Não, sem muito hype, sem muito... É só um Pokémon. Eu fico feliz, pelo menos. Pelo menos representou. O meu foi a Rabbit Peach. Eu também fiquei feliz. Eu gosto de Mario Plus Rabbits. E o meu primeiro Spirit foi o eu chupando o dedo, porque eu não consegui comprar o jogo físico ainda e tô aqui passando raiva. Calma, Lucas. Vai chegar seu momento. Mas você decidiu esperar pelo jogo físico. Eu não tenho mais esse poder de espírito. É, cara, se eu não colecionasse jogo, eu já teria desistido, porque tá muito chato isso. Mas assim, do jogo, eu não tenho muito o que falar do jogo, porque tudo já foi falado, né? De fato, eles apresentaram tudo que o jogo tinha, tirando os bosses e acho que as partes finais do World of Light, que eu ainda não cheguei pra ver se falaram ou não. Então, a maioria das coisas não é novidade. Eu tô gostando muito, assim, o sistema do jogo ele tá mais rápido que o Smash 4. É mais rápido de uma forma um pouco assustadora até, eu me perco de várias vezes, às vezes, não sei se é por causa da luz, por causa da velocidade, ou por causa daquelas porra de nuvem que aparece, mas o que me incomodou, assim, o jogo tá muito bom, ele não tem discussão sobre isso, mas o que me incomodou é o modo online. Ih, Laia, Eu fui tentar jogar, assim, o problema não é lag. O problema é, tipo, no Smash 4, você consegue criar uma sala com seus amigos, e aí funciona como se você estivesse jogando Smash na sala, assim, na sua sala, só que com seus amigos da internet. Então você tá sempre no Character Select, e você consegue fazer isso, ir pra selecionar estágio e começar a partida. É relativamente rápido. No Smash Ultimate, tem um sistema que eles mostraram que é um sistema de... que você tem um estádio, né, que você entra, que você coloca a sua fichinha. É meio parecido com ARMS. Só que o jogo, ele tem muito mais loading que ARMS. Então, sempre que você quer mudar o personagem que você vai jogar com seus amigos, aí você tem que entrar, aí dá um load na tela de carregar de seleção de personagem, e aí você seleciona o personagem, você tem que dar enter, aí voltar e colocar sua fichinha na arena pra ir jogar com seus amigos. Eu acho que esse método funciona quando tem mais do que 4 pessoas, que ou 8, eu não sei quantos, qual é o máximo em online, acho que é 4. Funciona bem, mas só que quando você tem seus amigos e você não vai trocar de sala com eles, fica muito demorado as coisas. Então, sei lá, eu senti esse negócio que eu olhei e falei, puta, foi um passo atrás do Smash 4 e que eu espero que eles atualizem e mudem isso. Mas deixa eu te perguntar, o mais importante, você teve muito lag? Ah, tive. Isso aí não tem como... assim, porra. Muito lag, assim, o jogo ele não tá... eu não peguei nenhuma partida que travasse, mas só que o input lag, você olha e fala, quando vem 4 pessoas, principalmente porque agora não tem mais divisão, né, de... o For Glory e For Fun... Eu procurei vários, entre aspas, For Glory, e caí em For Fun porque ninguém queria jogar For Glory, aparentemente. E aí, nisso, quando tem 4 pessoas, tem um input lag que você olha e fala, putz, é aquela coisa, né, não tem muito o que fazer sobre isso. Eu não vejo a Nintendo melhorando nesse ponto. Eu acho que nesse caso, pelo menos pra mim, eu que tenho que melhorar minha internet, mas aqui, como tem servidor, acho que imagino que rode normal. Assim como o Mario Tennis roda aqui limpo. Pode ser um ponto, né? Mas o maior ponto mesmo é esse problema, assim, o meu maior problema não é lag, porque lag eu nunca esperei nada, é como funcionam as salas, que é isso. Você não chegou a achar um problema de, sei lá, você tava tão hypado pelo jogo, o jogo lança e, tipo, é mais do mesmo? Não sei, eu fiquei com essa impressão. E olha que eu nem acompanho Smash, assim, não que eu não acompanhe Smash há muito tempo, mas eu nem sou tão assíduo com Smash. É que você vai escolhendo os personagens e você vê que, tipo, as coisas não mudam e, sei lá, pra pessoas leigas é quase o mesmo moveset. Não sei, deu uma coisa assim do tipo, cara, eu já joguei isso, acho que eu não preciso, eu não sei. Deu, assim, você fica meio triste que, por mais que seja um roster de 70 e poucos personagens, você fica meio triste que você vai falar, todos aqui eu conheço relativamente bem, assim, eles mudam uma coisa aqui e ali, mas como eu já sabia que ia ser isso, eu não tava esperando ser um super avanço do Smash 4, então eu não fico triste, ainda mais com tanta fase, assim, tudo. Mas, de fato, eu acho que dos Smashes é o Smash mais igual que você viu aos anteriores, assim, ó, você tem o que, acho que 5 newcomers, mais ou menos, eu não lembro quantos newcomers foram, de newcomers, quando eu digo, são personagens com moveset novo, né, sem contar os Echo Fighters. Então, é muito parecida, de fato, mas eu não tive problema. Pra mim, em relação à propaganda que eles fizeram nos Directs, eles queriam diferenciar esse Smash por quantidade. A quantidade de música é muito maior, quantidade de fases também, itens, assist trophies. Então eles pegaram meio que o modelo do Smash 4 e adicionaram coisa pra caramba. Nesse ponto. Outra coisa que talvez eu tenha sentido um pouco de saudade, são modos que a gente não joga, mas os modos que eles deixaram, eu entendo a troca que eles tiveram que fazer, que é, tem que fazer 103 mapas, fazer todos os personagens em HD, tudo... em os que não estavam em HD e todos os mapas que não estavam em HD, que eram muitos mapas, eles acabaram deixando o Break the Targets, o All-Star como a gente conhecia. Então você meio que fica sentindo saudade, porque você tem um Classic e você tem um World of Light que não é mais do que um evento gigante, né? Você ficou com saudade dos troféus? Dos troféus sim, mas os stickers eu acho que eles até que trocam bem. Eu fico com saudade dos textos, na verdade, de ter mais informação do que o nome do personagem e da série que ele veio, porque é isso que você tem nos Spirits, na verdade, né? Isso é verdade, não tem os textos, então é só nome? É só nome e série que veio. Putz, cara. Eu acho que a parte mais legal é você, sei lá, não ler a série que veio e tentar adivinhar de onde é, que você fica assim, puta, não tenho a menor ideia de onde isso aí saiu. Eu chutei um monte de Fire Emblem e Castlevania, velho, eu vou te dizer a verdade. Ou às vezes você até vê a série, o nome do jogo, e você fica, não conheço. Tipo, eu acho que nessa parte ela, sei lá, dá uma emoção maior do que os textos e os troféus. E é legal, tipo, assim, uma coisa, um ponto positivo dos Spirits é que eles têm um álbumzinho de Spirits, né? Então você tem, acho que, tem uma quantidade bem grande, assim, não vou dar spoiler da quantidade de Spirits, mas assim que você abre o jogo você consegue ver. E você aí tem todos eles lá em linha, como se fosse um álbum de figurinhas pra você completar todos. Então eu acho que, assim, se você gosta, se você tem esse sentimento de completionista, não sei. Você tem vontade de completar coisas, você vai gostar dos Spirits, assim, é um substituto ok pros trophies, mas não é um substituto ok pra todos os modos que foram embora. E aí acho que isso deixa esse Smash com mais conteúdo em questão de mapa e personagem, mas também ele é o que você é mais obrigado a ter amigo. Porque se você não tem amigo pra jogar, o single player dele é grande, só que ele é enjoativo. Você vai cansar. Então é um jogo pra turma. Jogar sozinho não é legal. Eu também achei meio enjoativo. No começo eu achei mó legal World of Flight, mas aí depois você vai batalha atrás de batalha, você, sei lá. Ah, não fala isso. Eu tô começando a ficar triste. Ah, não sei. Eu tava empolgado com esse modo, mas aí, tipo, eu falei assim, puta, depois de, sei lá, 6, 7 batalhas eu tava me arrastando, velho. Eu não sei se é porque eu não tinha... Eu comecei a fazer isso depois de 40, mas tudo bem. Ah, eu fico triste. Eu não sei porque que eu acho que não desbloqueei personagens legais que eu gostaria de jogar, mas, sei lá, batalha atrás de batalha, trocando figurinha, eu achei que seria mais legal. O modo é um pouco pior do que a gente pensou que seria, eu concordo. Mas eu acho que ele é bom e ele é feito pra pequenos bursts que você vai dar, assim, você vai estar jogando no trabalho, você vai estar jogando no... não deveria estar jogando no trabalho, mas na pausa do trabalho pode. Você vai estar jogando na condução e aí você tem pequenos eventos pra fazer. Só que se você sentar e falar, mano, vou jogar World of Flight até o final e vai ser hoje, você vai cansar, porque vai ser repetição. Então, é construído pensando em portátil. Eu acho que não tem jogo de luta que escapa disso. A maioria tem modos campanhas que são bem repetitivos mesmo. É que quando você tem uma historinha já ajuda. Sei lá, você tem historinha, cutscene, você fica feliz. O problema de modo portátil é que, assim, eu perdoo muito, mas jogar com os Joy-Con é horroroso jogar Smash, velho. Então, eu não sei, eu não gostei de jogar o modo portátil. Eu não tentei, então eu me privo desse sentimento. Aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Essa semana a gente teve alguns comentários, como o Mario não tá aqui, eu tô substituindo ele pra apresentar, e eu vou pedir pro João lê-los, por favor. O primeiro comentário é do João. Fire Emblem Expo, que prazer imenso. No fim, nós sabemos que não terá nada demais, mas como seria a Fire Emblem Expo perfeita, amigos? Limitando em até 5 anúncios, eu diria que 1. Genealogy of the Holy War Remake. 2. Tokyo Mirage Sessions no Switch. 3. Tokyo Mirage Sessions 2. Nossa, cara. Mano, aqui já só olha e fala, putz. Um tá bom, velho. Um tá bom. 4. Crossover RPG tático com alguma grande franquia. E 5. Coletânea com os 3 jogos de GBA remasterizados no Switch. O cara quer tudo, né? Não. Seria a perfeita pra ele. Eu acho que se tivesse, sei lá, o Genealogy of Fire War Remake e Tokyo Mirage Sessions já seria perfeito, assim. Você olha e fala, nossa, é mais do que eu nunca sonhei, jamais sonhei pra Fire Emblem, numa convenção. Mas aí mostra a realidade, né? O que eu realmente acho que vai ser? Novidades no Heroes e protagonista do Treehouse no Smash. Espero que não, por favor. Então, eu tinha esquecido de... Eu tinha pensado em falar isso pro cast, só que eu esqueci na hora. O evento vai ser em maio. E provavelmente a primeira planet vai ser em fevereiro. E o Joker talvez em abril. É meio que na hora de anunciar, sei lá, provavelmente vai ser o terceiro DLC, vai ser a personagem. Aí fala, vai ter a personagem. Não. Cabe em tempo. Mas se ela for diferente, não é suficiente pra você, Lucas? Ou o problema é Fire Emblem? Não, o meu problema não é ser Fire Emblem. O problema é ser mais um com espada. Por exemplo, eu gosto muito do Robin. Ele tem a espada dele, mas, meu, ele usa magia, etc. Meu problema é ser mais um espada, porque... O Marth, Lucina, Roy e Kron, pra mim são, nossa, muito parecidos. Eu até acho o Ike um pouco diferente, na real. Se for um dragão, tá ok? Ah, beleza. É diferente. Aí vai ser parecido com o Karin. Mas eu acho que o personagem de Fire Emblem, se for o que todo mundo tá chutando que vai ser, é o Zé Machado. Então já tem uma diferença aí no gameplay. Aí já chamou atenção, aí pode vir. É, só pra falar que, como se eu conseguir, pra mim a exposição perfeita seria vários merchandising legais pra comprar. Ah, não, aí é só legal pra você, já. Tem que pensar na galera que tá aqui, que é exatamente a galera que eles não vão pensar, né? Ah, então. Ah, não sei. Quem tá indo. É, eu acho que deixa Tokyo Mirage Sessions de lado e acho que remake dos jogos de NES, de Super NES. É. Mário, para suprir a sua presença inigualável, teria que ser no mínimo Sakurai falando português fluente. Caralho! O Mário não está aqui, mas ele ficaria honrado com essa. Com tanto amor. Ia falar outras coisas, mas aí é feio. Eu acho exagero, mas tudo bem. Eu também o Mario acho. O Mario é bom, é competente, mas, pô, Sakurai falando português, sei lá. É outro nível, é outro nível. É. O Mario apresenta podcast, Sakurai, ele faz o Smash, velho. E o cara é o maior negociador do mundo, velho. Mario, a gente ama. O próximo comentário é do Anselmo Sick. Eu acredito que a Fire Emblem Expo vai ser mais na base do jogo do Switch e o Heroes. Não, acho que eles vão anunciar mais jogos. Vão trabalhar para criar mais hype nesses. E eu acho esse comentário muito... sensato. Muito sensato. Muito com base na realidade. O Jeff não vai agradecer a sensatez? Eu tô pensando em, sei lá, uma coisa bem pior. Então acho que tá bom esse comentário. Acho que se for isso, já. Você tá feliz já? Já. Valido, o Jeff quer comprar coisa só. Ele vai comprar a máscara da Lucina, vai comprar uma coroa de não sei quem, ele vai fazer um cosplay de Fire Emblem. Capaz de comprar, só pra falar, fui lá e comprei no coisa. Assim como visitei o café da Square Enix e trouxe um slime. Nem gosto de Dragon Quest, mas só por ter pisado, você vai lá e compra. Eu quero ver o Jeff fazendo cosplay de Marth sem calças. Sobre Pokémon Let's Go, eu fiz a mesma coisa que o Jeff comentou. Deixei minha sobrinha com o Player 1 e fui indicando com o Player 2. E assim a experiência foi boa. Mas de fato, desequilibra demais o jogo. Tudo que deixei ela fazer foi passear e capturar uns Pokémon. Troquei toda a minha party para ninguém crescer demais no nível. Colocamos uns níveis baixos para completar a Dex e deixei ela se divertir. Mas acredito que se fossem dois jogadores mais experientes, realmente não seria tão animador assim. O que ele fez? Ele deixou a sobrinha dele como bot. Não, dele. Ela deixou ela farmando para ele as coisas. Já mas foi assim com a namorada também? É assim que tem que jogar. Assim, olha pelo lado bom. Você joga Pokémon GO num ambiente seguro, velho. Você não vai ser. Pelo menos aí no Brasil, você não vai ser roubado pro seu celular. Você deixa a criança e a criança não vai se machucar, sei lá, ou olhando pro celular e morrendo atropelado. Então. Eu acho que tá valendo, mas assim, é aquela coisa assim, acho que até jogando sozinho, pra mim, pelo menos a minha experiência, tipo, é nostálgico, é legal, mas de verdade é um puta tédio ficar batalhando um monte de treinador que só tem um ou dois pokémons. Acho que nem se deixasse a dificuldade maior, seria divertido. Eu acho que pra mim o problema de Pokémon é aquele problema que tem que ser pra todo mundo, né? Pior que eu acho que eu cheguei nessa fase na minha vida, Jeff. Eu não tô jogando quase Pokémon porque eu tô me cansando das batalhas. Eu recomendo, quando acontece isso, pega e eu não sei, se vocês estão fazendo isso, então é um problema. Vocês deixam a animação? Eu deixo. Tira as animações, que aí vira um sonho, porque você aperta A e acontece a mágica. Mas e fica aí, pior. Acabou. Fica feio. Não fica. Fica excelente, porque, mano, Pokémon nada é mais do que um jogo de descer a barrinha do outro cara e ficar vendo a animação feia. A animação de Pokémon não é nada excelente. Então tira logo essa porra, só enrola. É. Então, aí você vai tocar no meu ponto, que é ficar selecionando o menu é um troço chato, velho. Mas eu acho assim, eu tenho prazer em ver a minha seleção de menus dando resultados mais efetivos do que se eu só apertasse A. É o ponto principal dos RPGs, basicamente. E eu acho que o quão mais rápido isso acontecer, é melhor. Tem jogos, vamos falar de Persona, de novo, tem jogo lá, Persona, que consegue fazer com animações o negócio ser rápido. Tem jogo que é igual Pokémon, que não consegue fazer o negócio ficar rápido de jeito nenhum. E dependendo do hardware, o negócio fica mais lento por causa do hardware. Então eu acho que tirar animação ajuda, tipo, eu joguei, eu zerei Pokémon Let's Go com animação, e eu tava querendo dar um guspe no final do jogo, assim, porra, mano, foda-se a Elite dos 4, bando de Zé Ruela. E aí, nisso, tirei as animações e o jogo deu uma melhorada, só que aí eu parei depois, mas é paciência. Já sobre o Smash, meu hype está nas alturas. Faltando 3 dias para lançar, já até baixei no console e pretendo jogar assim que estiver disponível. E vai ser tentar aprender mais e melhorar meu nível. Mano, eu espero que você esteja gostando do Smash, tanto ou mais do que a gente. E diz aí também o que você achou. E que eu também tô tentando aprender a melhorar, porque eu não tô conseguindo fazer muita coisa que eu fazia. Eu pareço uma criança jogando esse novo Smash. Nossa, eu não quero nem imaginar como que eu vou jogar isso aí, cara. Faz meses, muito tempo que eu não jogo Smash. Caralho. Ah, vai ver se vai acostumar melhor, porque eu tô acostumado com as mecânicas do 4, aí eu vou correr, eu não consigo, eu vou fazer tal coisa, não consigo. Eu sou um Zé Ruelinha. Eu acho que só dele querer melhorar, acho que já deixa um objetivo pra, sei lá, alguma escalada, que acho que ele tá se divertindo bem mais do que a gente, porque apesar de Jomon falar que ele quer melhorar naquela, né? Levando com a barriga. Ah, é. Eu quero melhorar pra minha jogatina de sábado, basicamente isso. Não tem mais nada, eu não tenho nenhum sonho melhor que esse. Nossa, o Jeff vai lá e me caga, né, velho? Out of nowhere, tava aqui de suave. O último comentário é do Cassiano Santos. Opa, tudo bem com vocês? Então, queria voltar a falar de Pokémon, pois realmente estou surpreso com o jogo. Já vi que o jogo, no modo que vem, é realmente bem fácil e casual. Mas queria falar que existem algumas opções no jogo, além da última que havia falado, que tornam o jogo em alguns momentos bem difícil, até mais do que o original. Ó, só não vou concordar que é mais do que o original, porque o original é difícil porque os Pokémon tem tudo golpe bosta. Porque no original você corre o risco da pilha acabar, né? Também tem esse ponto. Tem o risco da pilha acabar, você tem que se posicionar contra o sol, tem várias coisas que dificultam a jogatina. É, você não sabe inglês, aí você fica apertando qualquer botão. mas convenhamos, a pior coisa que o Primeape, sei lá, eu não lembro se é o Primeape, mas o cara, o golpe mais forte de lutador que ele tem é Low Kick. Convenhamos que não é nenhum jogo eficiente pra ensinar os Pokémon. É, a primeira geração já é burra por ter só um Pokémon fantasma que presta e perde pra Psíquico ainda. E ele ter SP ataque e fantasma super ataque também ajuda. As dicas que ele dá pra deixar o jogo mais difícil. Trocar o Pikachu e Eevee da party e usar só Pokémon capturados. Nas configurações, alterar a possibilidade de trocar Pokémon a hora que quiser, mudando de Switch para Set na opção Battle Style. Assim como era nos originais. Nos originais era assim? Não era Switch? Eu não sei. Só sei que isso aí vai deixar mais lento as lutas e eu não quero fazer isso. Eu acho que tem uma opção melhor, velho. Acho que é só você coloca uma venda nos olhos e tenta zerar, velho. É mais difícil. ó, eu vou falar, eu tô defendendo o ouvinte. Eu jogo desse jeito, eu jogo no 7 porque aí você é obrigado a trocar o Pokémon e o Pokémon perde mais HP. E aí você acaba ficando mais, assim, as suas opções... Você tem que ser um pouquinho mais inteligente. Você não consegue ficar escalando o treinador adversário jogando tipo que é mais forte contra o dele. Sabe qual que é o modo difícil de verdade? É você jogar com outras pessoas depois de terminar o jogo. É isso. Ah, não, mas tem gente que quer jogar difícil single player. Ah, pode fazer Nuzlocke. Aqui não tem como fazer Nuzlocke nesse jogo, né? Dá. É só inventar suas regras. E aí a terceira, ele vem pra esse ponto. Capturar apenas Pokémon necessários... Ou se for muitos de um tipo, Shiny Hunting, ficará alterando a party. Esse último é mais opcional. Fiz também por não ter muita paciência de capturar muitos Pokémon iguais. Ideal, então, ele fala, não upa muito. É, mas, não, ele tá certo com todas as coisas que ele falou, mas é que é muito esforço, é muita restrição, é muita coisa, tipo, que você tem que fazer pro jogo ser agradável. Ah, é melhor jogar outra coisa, cara. Uma dura verdade. Bem, fazer isso deixou o jogo bem mais difícil. Você percebe que os treinadores estão bem melhores. Muitos deles agora usam poção, o que dificulta quando você não tem um Pokémon que dê super efetivo. 2. Os Pokémon que usam variam bastante de página. Antigamente um Bookcaster teria 6 Caterpies, mas agora tem um Caterpie, um Geodude e um Diglett, por exemplo. Isso dificulta bastante, especialmente quando você não pode trocar livremente Pokémon. Sempre perde um turno e recebe dano. Em geral, o segundo Pokémon sempre tem vantagem sobre o tipo de Pokémon que vence o primeiro treinador, lhe forçando a bolar uma estratégia. Isso deixou o jogo muito mais dinâmico. Ah, eu não percebi a tipagem dos treinadores aleatórios, assim. Tem cara com 6 Magikarp que continua lá pela piada. Mas eu não sei se... Eu tenho que mais ir pro centro, mas eu acho que desde Pokémon Samun tá assim. Eu não sei se é uma novidade do Let's Go. É, eu também não vi muita variação, não. Os Hikers usam Pokémon de pedra, os Bug Catchers obviamente usam insetos. E o Lance continua usando coisas que parecem dragão. E um Dragonite. É, os líderes realmente me parecem ser os treinadores mais fáceis do jogo por ter Pokémon e tipagens bem previsíveis. Então até agora eu não tenho muito o que falar deles, mas do restante estou bem surpreso. É, pra vocês terem noção, jogo cerca de 2-3 horas por dia e só agora estou chegando em Saffron. Gostaria que realmente esse modo tivesse vindo pro padrão ou de forma muito mais fácil de habilitar, como modo clássico. Mas né, fazer o quê? Eu achava que Pokémon tinha que vir com aquele modo hard do Black White 2... de fábrica, assim, eles conseguiram fazer uma vez, por que não fazer sempre, sabe? Pior que é verdade, né, cara? Eu nem sabia desse modo, mas, tipo, como é que era? É, os treinadores, a IA deles melhorava, se não me falha, eu li a respeito disso, não percebia se a IA melhorava, mas aí os treinadores começavam a ter golpes que eram melhores, assim, por exemplo, o Pokémon lá, ele tinha, sei lá, Rock Slide. Né? Rock Slide é um exemplo ruim. Ele tinha Magnitude. Aí o cara tem Earthquake. Ah, o cara tem Ember. É, Ember troca pra Flamethrower. Eles têm golpes bons, os Pokémons adversários, e os caras, e, sei lá, na Elite dos 4, por exemplo, eles começam a usar item. Então você tem um Pokémon que dá muito dano com Fox Sash. Então quando você bate, o Pokémon não morre. Você tem que bater de novo, eles começam a abusar de itens, né? E aí bem mais complicado, né? Sei lá, eu ficaria feliz com, sei lá, menos batalhas e, sei lá, com os treinadores que a gente tivesse que batalhar, sei lá, ter um set completo, uns 6 pokémons do jeito que a gente tem e, sei lá, tirando item. Acho que ficaria mais divertido, mas é aquela coisa, né? Tem que ser acessível pra todo mundo, então não tem muito o que fazer. Você coloca esse modo hard, é meio que splitar as coisas. Então, eu acho que isso é uma decisão mais financeira do que de gosto, assim. Talvez, mas é que é foda falar de decisão financeira pra Pokémon, porque Pokémon não vende mal, né? Então eles têm o recurso pra fazer, sei lá, ó, faz um if ali e coloca o modo hard. Os caras têm que programar o modo hard. Eu não acho que eles não têm dinheiro pra isso. É que se você coloca essa opção, sei lá, alguma criança, alguma coisa, sei lá, joga pra cima. A gente jogou Pokémon sem saber inglês, então, sei lá, alguma criança coloca nesse modo difícil, tem uma experiência ruim e já afasta, entendeu? Então, sei lá, às vezes seria um risco que eu, se fosse, sei lá, se fizesse um jogo de Pokémon, não queria correr. Deixava, sei lá, pro pós-game ou pro depois. Concordo com o Jeff, e é o que eu disse, quer dificuldade, joga com outras pessoas, que aí o negócio fica louco. É, sei que vocês não vão reiniciar o jogo agora, mas fica a dica pra quem ainda não jogou e vai pegar. Esses são uns vídeos no YouTube ensinando hard mode também. Ó, eu joguei desse jeito e achei o jogo ainda bem simples. Então, e eu não sou bom. É só pra não falarem que eu tô me achando. Eu sou meio bosta em Pokémon. É, sobre os Pokémon 2019, estou ansioso também, mas tentando manter as expectativas baixas. Se paro pra pensar, já imagino um mundo aberto, na mesma engine do Zelda, Pokémons livres, mais de 7 cidades e ensinas diferentes pra gente poder escolher qual caminho seguir. Nossa, como já deu a entender algumas vezes no anime. Parece não haver apenas ginásios que o Ash passa, mas sim muitos outros. Na Liga Índico, Gary e outros senadores tinham várias ensinas diferentes das do Ash, etc, etc. Mas né, vamos manter tudo baixo, como o Jefferson falou. Se manter a dinâmica dos Pokémon fora do matinho, já fico feliz. O comentário ficou enorme. Foi mal, haha. Abraços. Ah, mano, é sério, é tipo, não tenta pensar Pokémon, a gente dá essa dica, não tenta pensar Pokémon super revolucionário. Eu não vejo isso no perfil da Game Freak. É, eu acho que ser engine do Zelda é meio complicado. Eu acho que nem se quisesse revolucionar, acho que as coisas que, sei lá, às vezes as pessoas pedem é muito complicado, né? É muito dinheiro e acho que nem daria pra resolver em, sei lá, em um ano ou dois. Acho que demoraria, tipo, sei lá, pra você fazer um Pokémon desse nível, nessa escala, desse jeito inovador, acho que demoraria uns 3 anos pra fazer, pelo menos. É, então, é tipo a diferença de lançar Skyward Sword e lançou Breath of the Wild, o tempo que demorou, né? Pokémon não tem, a galera não deixa Pokémon ter esse tempo de descanso. E nem a franquia. A franquia não quer ter esse tempo de descanso. Ela quer ficar sendo lembrada e continuar vendendo. Então, realmente, nesse ponto, é verdade. É difícil você fazer um Pokémon revolucionário. É, muita gente não quer que muda também. É, se tirar a batalha em turno, já metade do grupo vai embora. Então, vamos continuar como está. E obrigado pra você que ouviu até aqui. Eu não vou fazer as propagandas que o Mario faz. É isso, e até a próxima. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.